pego fogo se você tocar em mim, porque você é o fogo e eu sou o estupim. Porque você é o fogo e eu sou o estupim. Eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste este fogo. Linda bomba, é você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste este fogo em mim. Sei que será um estouro se você tocar em mim, mas meu bem, nosso namoro só é gostosinho assim, porque você é o fogo.